Gaúcha, seja muito bem-vindo ao Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Estamos em nosso quarto podcast e esse será um pouco diferente. Não iremos ouvir hinos e nem cânticos. Iremos fazer algumas explicações, a começar por: hinos e cânticos são a mesma coisa? Não, na verdade não. Cânticos é tudo aquilo que cantamos relacionado a Deus. Até mesmo corinho de escola dominical é um cântico. Por exemplo, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É algo que fala de Jesus Cristo, algo que fala de Deus, algo que fala da experiência cristã. Ou seja, qualquer música espiritual, mas sempre com fundamentos bíblicos, claro, é um cântico bíblico, é um cântico cristão. Hinos são aqueles nos quais exaltamos a Deus, mas especialmente aqueles nos quais nos dirigimos a Ele. Esses chamamos de hinos. Não aqueles que falam de experiência cristã, que são cânticos, por exemplo. Sossega, ó alma, Cristo está contigo. Isso nos anima, expressa uma verdade bíblica, mas é próprio de uma experiência, não é algo que diretamente apenas exalta e adora a Deus. Então é um cântico, sossega ó alma. Mas, por exemplo, ao nosso Deus e Pai do coração nos sai grato louvor. Isso pode ser classificado mais como um hino. Ou então, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu numa cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna a tua graça de todo louvor. Também se encaixa como um hino, porque se dirige a Deus em primeiro lugar, isso é importante para que possamos chamar de hino, e porque exalta e louva a Ele pelo que Ele fez, especialmente por enviar a Jesus Cristo para ser o Salvador de todos os que o recebem. Aí a diferença entre hinos e cânticos. Normalmente, quando estamos reunidos entre irmãos, falamos tudo: eu peço o hino, sossega a alma. A gente chama tudo de hino, mas alguns são hinos, outros são cânticos. Se fôssemos ser genéricos, chamar tudo por um nome só, poderia ser cântico, porque todos são cantados. Então, para não errar, seria certo chamarmos sempre de cânticos. Mas na prática chamamos de hinos. E claro, não é nada condenável, apenas uma distinção interessante ao fazermos um paralelismo, uma dicotomia entre esses dois termos musicais. Como estudamos os fundamentos bíblicos em hinos e cânticos cristãos tradicionais? É outro assunto interessante. Primeiro, se você quer entender os fundamentos bíblicos em hinos e cânticos, você tem que conhecer a Bíblia. Ah, você já sabia disso? Mas você sabe o que é conhecer? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim sobre Adão e Eva: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Adão conheceu a Eva e tiveram um filho. Sabe o que é se conhecer, né? É algo de muita intimidade. Não é uma proximidade física, não é nem uma proximidade apenas de corpos. É uma proximidade íntima, quando dois viram um. Como Deus fala do casamento, em que o homem e a mulher, quando casados, são um só corpo. Isso é conhecer, ter intimidade. Então, se você quer entender fundamentos bíblicos em hinos e cânticos, você tem que conhecer a Bíblia. E quando eu falo conhecer, é conhecer no sentido bíblico, com intimidade. Mas você não vai querer conhecer a Bíblia se você não tiver um outro ponto, que é interesse. Dizem que o interesse é o melhor dos professores. E eu concordo. Uma pessoa que tenha poucos recursos e até poucas habilidades cognitivas naturais, caso ela tenha interesse por algo, pode se valer de muito mais habilidades, de muito mais recursos, do que aquela pessoa que embora seja dotada naturalmente de muitas coisas e tenha patrimônio, não queira. Só um exemplo, alguém que possa comprar e compre um piano, pague o melhor professor. Se não tiver interesse, não vai sair do lugar. Enquanto que alguém que não tem recursos para nem ter um piano, nem emprestar de alguém, vai dar um jeito e vai aprender piano. Isso é interesse. O interesse supera barreiras. Então, se você tem interesse em conhecer a Deus, Deus se dá a conhecer. É maravilhoso ali. Faz um pobre homem que não consegue falar duas frases sem errar gramaticalmente alguma coisa, ele pode ser espiritualmente muito dotado e abençoar muitas pessoas pelo conhecimento bíblico que tem e aplica, pelo interesse que Deus dá, pela fé que Deus dá. Esse é um requisito. Eu tenho interesse, por exemplo, em hinos e cânticos e nos seus fundamentos bíblicos, porque eu os canto. Eu não tenho sentido, eu não consigo encontrar sentido em falar que eu entro no santuário celeste para adorar a Deus. Se eu não sei o que é o santuário, se eu não entendo o que é o santuário celeste, se eu não sei o que é adorar, eu tenho que entender isso para eu cantar com sentido. Eu acho que não faz a mínima, não tem a mínima razão de eu cantar isso, ainda mais em congregação, expressando algo de Deus ou diretamente para Deus em um hino cântico, se eu não conheço aquilo que canto. Até mesmo por conhecer aquilo que canto, eu não consigo falar de vida santa se eu não estou vivendo uma vida santa. Por isso, eu me obrigo a estar de coração puro, limpo perante Deus, para poder cantar. Se você me vê cantando, saiba que é porque eu tenho essa paz com Deus, que é tudo glória dele, que me limpou pelo sangue de Cristo e que me lava a cada dia, lava os meus pés de todas as minhas falhas e me purifica do meu pecado pelo meu arrependimento e confissão perante ele. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a base da minha paz com Deus, e por isso que quando eu canto com o coração limpo sobre aquilo que eu canto, é por obra de Cristo, não por nenhum merecimento meu. Quem me conhece sabe o quanto eu sou pecador, falho, miserável. E quem se conhece pode dizer o mesmo de si: pecador, falho, miserável. Glória a Cristo. E último, vamos terminar esse podcast falando sobre mais um recurso que precisamos para entender os fundamentos bíblicos em hinos e cânticos cristãos tradicionais, que é o que fazemos aqui nesses programinhas. Usar um dicionário. Você deve ter ouvido, se acompanhou o nosso primeiro podcast, de crianças ao raiar do arrebol. Vede quantas criancinhas ao raiar do arrebol se levantam contentinhas, despertando com o sol. Deus a todas está olhando e do céu abençoando. Vem, ama-te também, vem, ama-te também. Ok, você cantou isso ou você ouviu isso? Se você prestou atenção na palavra arrebol e não conhece, você foi atrás? Se você não foi, você está 10 mil passos atrás de conhecer fundamentos bíblicos em hinos e cânticos cristãos. Porque você não sabe nem o significado da palavra base. Não é nem significado religioso, significado teológico. É olhar o dicionário para uma palavra comum. Para saber que arrebol é o raiar do sol ou o pôr do sol. Nesse caso, pelo contexto, sabemos que é o raiar do sol, raiar do arrebol. Então, aí estão como entendermos os fundamentos bíblicos. Buscar o interesse que Deus nos dá pela fé. Então, ter interesse. E depois usar um dicionário. E ainda buscar ter uma vida condizente com aquilo que sai da sua boca. Condizente com o que você chama de louvor. Ou condizente com os hinos e cânticos que você canta. Conheça a sua Bíblia. Muito obrigado pela companhia em mais esse episódio. Um grande abraço.